662, está restrito ao nível de voo 350. Positivo, mantém a órbita no 40. Temos a aeronave completando a órbita para o prosseguindo o GPS da 10, então 3654. Obrigado. Tem 2000 e na perna de aproximação. Eu prossegue na aproximação. GPS da 10, igual no 604. Quatro, cinco, cinco. Chame Recife, 1288, alterno 3325. Está autorizado descida para 2500 pés, altímetro no 0 no 5. A perna de aproximação da órbita no servidor 368 está autorizado para seguir no procedimento. O número 04 já estabilizado? Complete o aeronave da 10 e agora chama a torre 118.3. No 3662, chame Recife, 12085, alterno 2545. 604, agora sim, cheque trem de pouso pistão 10, vento 160 graus, 8 nós. Baixo 8 avô, livre pouso na 10, gol 604. Já 648, você. Você foi informado pelo céu que tem era, o horário está interditado, confere? Foi negativo. Teve uma possibilidade animal na pista aqui, mas foi rapidamente retirado. Foi só uma aeronave que fez uma órbita aqui no externo e já está pousando. Ok, obrigado. Salvador Antã, 3858, solicitação de táxi, POB 55, alternando o SD, 4 horas e 5 minutos de autonomia. Firmando nível 050. É, 4 horas e 5 minutos, senhorita, alternado Teresina, Serra Brava Tanguera. Gente, então 3858, táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torre no 8, decimal 3, eu ajusto no 0 no 5, bom voo. Gente, Juliette Alfa, quando na Charlie, torre no 8, 3, 3, 3, 3. .604, seu solo aos 42, direita 129, solo. 129, Ana. Solo voo 1604, seu solo, né? O 1604, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, vai manter a Juliette, seu quarto. Três, 3654, agora com a torre no 8, 3. Torre Salvador, é o TAM, 3654, 4 milhas, 3, 7, 2. 6-3654, informe 3 checado na final, no 0, ao estar. Gente, decola imediato à direita, sem parar. Rápido, negativo, senhor. 3858 autorizado, ingresso e decolagem. O vento é 1,60 graus, 8 nós. Vento autorizado, alinhada e decolagem, pista 10, 7, descending flight level 100 to Alaguinhas, with information check. Air Force Go 157, is call cadence, descend to level 040 on both arrival. Descend level 040 on both arrival, Air Force Go 157. Meia 748, desça 2000 pés, posicionado no 015, está autorizado o final do ILS. Tem um live, reporte localizador. Informação aguardando autorização de pouso. Aguardando, só 3654. No 0115. 6748, copiou o controle. 10115. 3858, decolou às 4000, controle 19 decimal 8. 198. 3654, devido pouso, pista 10, o vento de 180 graus, 59. Livre pouso na 10, tá? 3654. Boa noite, contato radar, Seda Momo, suba nível 370. Seu solo aos 48, direito, 219 solo. 219 solo, liberando a direita. Táxi via Alfa Juliette Gate 08. Alfa Juliette Gate 08, tá 3654. Solo Salvador, boa noite, tá 3152. Boa noite, tá 3152. Só confirme a hora do plano 0005. Afirmativo 0005. Tá ciente da formação IEC, por gentileza coordenar a autorização Recife. Ciente, tá 3152, aguarde a conferência. A saída é a Pucaracaju? Afirmativo. Certo. É. 48, reduza para aproximação, chame torre 18.3, bom pouso. Torre Web 6748, final X-Ray, para visual. Planet 1015. Shifted to 1015. Três um cinco dois, copia. Então, 3152, autorizado Recife, 330 nível, Alfero Whisky 58, da colada 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju, transponder 5544, controle 119.8. Afirmativo, tá 3152, autorizado nível 330 para Recife via Upper Whisky 58, decola da 10, primeira curva esquerda, Pucaracaju, com aciona 5544, chamando o controle na saída 119.8. Tá 3152, correto, já pronto para puxa e acionamento. Para na puxa e acionamento, 3152. Jet 6748, sala 55, sala 1, 219, livrando a direita. 219, obrigado. Solo Web 6748, livrou a sua escuta. Web 6748, táxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette para o 04, 6748. Paulo Salvador, tá 3152 no portão 5 para pushback e acionamento. São 3152, autorizado no 05, vai observar somente passagem de tráfego da Webjet via Juliette, coordenando com a equipe de solo. Chame pronto para o táxi. Quando pronto para o táxi, chame na frequência da torre 98, decimal 3. Em coordenação com o pessoal de solo, atento ao tráfego da Webjet, está autorizado para o pushback e acionamento. Chama o táxi 3152.